passou de um momento. Hoje eu penso que nem existiu. Sei que o sol vai descer para me beijar e dar cor às palavras que eu vou cantar. Vai deixar-me à deriva olhando o céu neste mar. Nada muda, se não sentes o prazer. Nada muda. Obrigado pela sua sintonia no Canal 2. Vivo a incerteza de não conseguir provar minha inocência de um mal que eu nunca fiz. Toda a gente anda louca atrás de mim, mas eu cá me escondo e vou vivendo assim. E agora o que é que eu faço? Para ser feliz e aprender que não é tão fácil. Estou aqui, faço mil histórias que não dá para acreditar. Qualquer dia desses alguém vai me apanhar. Mas tenho minha estrela que brilha pelo ar. Já fiz bons amigos, minha fé vai me safar. E agora o que é que eu faço? É fugir para ser feliz e aprender que não é tão fácil. Estou aqui. E agora o que é que eu faço? É fugir para ser feliz e aprender que não é tão fácil. Vivo a incerteza de não conseguir provar minha inocência de um mal que eu nunca fiz. Toda a gente anda louca atrás de mim, mas eu cá me escondo e vou vivendo assim. E agora o que é que eu faço? É fugir. Estou aqui. Passo mil histórias que aqui. E agora o que é que eu faço? É fugir para ser feliz e aprender que não é tão fácil. Estou aqui. Segredos do que está por trás de quem já não cai. Fala-se dos olhos que olham nos olhos de quem não quer ver. E de repente ri-se de quem é feliz e ri sem saber porquê. Em vez de também rir, saltar e ser feliz, a vida é assim. A vida é bela, a vida é bela demais. A vida é bela, a vida é bela demais. Perde-se no jogo, perde-se no amor. Escondem-se mil sonhos atrás de mil panos para ninguém ter. E de repente inveja-se quem acredita e vai sem medo de errar. Em vez de também ir correr e acreditar. A vida é assim, a vida é bela, a vida é bela demais. A vida é bela, a vida é bela demais. A vida é bela demais, é estranha demais, é triste e alegre demais. A vida é bela, a vida é bela demais. A vida é bela, a vida é bela demais. A vida é bela demais, a vida é bela demais. A vida é bela, a vida é bela demais. Em mais nada, este mundo que é só meu, onde o sonho e a fantasia, toda a cor e alegria, vivem sob o mesmo céu. Mesmo quando a vida não sorri, vezes dou por mim nesta imensa solidão. Logo invento uma companhia e num grito de alegria voz do coração. Com justiça e coragem, vivo sempre a acreditar que o caminho da felicidade somos nós que temos de o traçar. Junto dos meus amigos vão me encontrar. A amizade e o amor são para festejar. O universo é pequeno demais para mim. Imagina só, nos sonhos não têm fim. Com justiça e coragem, vivo sempre a acreditar que o caminho da felicidade somos nós que temos de traçar. Junto dos meus amigos vou me encontrar. A amizade e o amor são para festejar. O universo é pequeno demais para mim. Imagina só os sonhos. de viver. Na música, na música, beleza, beleza, o sucesso passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui, passa aqui. Dado a grandes filosofias, vou vivendo a minha vida, que é como todas têm dias, e tem dias em que às vezes tô comigo a pensar. Quantas vidas tem a vida? E que sentido lhes dá mais um dia assim? Juro que fugia, escondeu-me como um bicho. Mais um dia assim, juro que morria, um dia para o lixo. Em que o dia também não querer acabar, em que depois das contas feitas nada fica para contar, e nos gestos repetidos e à força dos repetidos. Yeah. Essa é a rádio que só toca sucesso. Fizeste um gesto que alguém foi copiar. Um gesto que era apenas meu para dar. E num instante foste longe no teu jeito de vaguear. Sem sequer reparar. De todos estes eu sei de cor o gesto que é meu. Pegaste um livro e no momento vulgar tocaste o espaço, fintaste o paranormal. Subiste o mundo sem olhar para trás, num caminho espacial, num gesto em ti banal. Este eu sei de cor o gesto que é meu. Só bem certo um gesto que cega e faz tremer no inferno de feroz calor. Água fez-se o tempo parar, um tempo que era escasso para pintar. Em luz dormente, um novo enlouquecer à luz do teu poder, um gesto a de todos estes eu sei de cor o gesto que é meu. Só bem certo um gesto que cega e faz tremer no inferno. Calor que queima o amanhecer sobre um beijo desfeito, entregas sem saber o gesto que é meu. O gesto que é meu. Sou complicado, fica do meu lado, pega no meu pé. jeito que a coisa vai. Vou acabar pirado por essa mulher. Ela é doida, eu sou mais. Fazer loucuras de amor é bom demais. Ela é doida, eu sou mais. Fazer loucuras de amor é bom demais. Essa menina tá me dando bola. Tá na cara que ela quer me namorar. Mulher bonita não se deita fora. A gente beija, chega junto, faz ela pirar. Mesmo sabendo que sou complicado, fica do meu lado, pega no meu pé. E pelo jeito que a coisa vai, vou acabar pirado por essa mulher. Ela é doida, eu sou mais. Fazer loucuras de amor é bom demais. Ela é doida, eu sou mais. Fazer loucuras de amor é bom demais. Ela é doida, eu sou mais. Fazer loucuras de amor é bom demais. Ela é doida, eu sou mais. Fazer loucuras de amor é bom demais. Cola a tua boca, a minha que é tão